E a tenista Venus Williams, eliminada na primeira rodada do torneio Roland Garros, não fez uma coisa bonita. Ela simplesmente perdeu na sua primeira partida para Sloane Stephens e não compareceu à coletiva de imprensa, que todos os atletas sabem, depois do jogo tem uma coletiva. Pois bem, a multa que poderá sofrer Venus Williams é de até 10 mil dólares. No passado, essas multas para jogadores que se negaram a participar da coletiva pós-jogo foi de 2 a 5 mil dólares. No total, nós temos aí, desde 1990, 17 multas entre jogadores e jogadoras. Kafelnikov, Azarenka, tivemos também o Mats Wilander. Todos foram multados, mas só 17 desde 1990 que não participaram pós uma derrota de uma coletiva de imprensa. Um número bem baixo. Agora tem mais um. Venus Williams. Logicamente que ela não vai sentir muito no bolso, que o bolso dela tá bem poupudo, né? Digamos assim. Agora vai ter que esperar e saber o valor da multa. Venus, perdeu? Vai lá e fala. Não estava no meu dia. Mas aparece, né? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse & Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse & Bar. The game starts here.